Iceman. Senhor, que me traz a paz, te deixar jamais, teu amor por mim me satisfaz. Quando penso em ti e no seu amor, cura a cegueira do cego, vivo servo do whip, Apocalipse 11:15, Senhor atinge com sua glória sobre a terra, o mundo assiste, Deus que abençoou Abraão e fez aliança na terra de Canaã, reinou com a herança, Êxodo 13:8, povo de Moisés, consagrado pelo Senhor do rebanho, és, e quem castiga os bebês de Efraim, que pisoteia a coroa daquele que zomba de ti, da covas dos leões, Daniel foi salvo, em todo o reino o nome de Deus glorificado. João 11:4, assim é o relato, e Lázaro ressuscitado, o filho amado. Crônicas 2:34-16, o temor pelo Senhor, misericórdia eu alcancei. Senhor, que me traz a paz, te deixar jamais. Sua face, enquanto potestade vinha por todas as partes, aqui estou, Senhor, me reveste com seu poder, igual aos milagres que eu operei por você. É chegada a hora, eles não sabem o que fazem. O filho do homem entregue, pecadores covardes. Me satisfaz quando penso em ti.